Het voorste met de kleurste matje. Patrulha 235. Pouso autorizado, pistão no 0, 150 graus, 612 nós. Ajuste no 0 no 8. Autorizado pouso, ajuste no 0 no 8, 4235. 4980 Copia. Canal Sul, escuta para a Copia Azul 4980. Recife autorizado 350, via Pesolu no 7. Decola 10, esquerda, Pucaracaju. 1208, 5172. Azul 4980, autorizado 350 para Recife, pela Upper Zulu 17, decola da 10 com curva esquerda, efetua Puca, Aracaju 208, controle 5172 e transporte. 4980, chão pronto, posicionado. Cortaram o pushback de acionamento Azul 4980. Ready to copy? Ready to copy, Apache 284. 284, clear to Madrid, fly level 350, via Upper Zulu 10, until Natal, after Upper November 873, after takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Zipar transition, Salvador control frequency 120.8, Skok 5167. Control Salvador, do Europa Zero Sport, to Madrid, fly plan route, fly level 350, by Upper Zulu 10, Natal, Upper 873, standard estimate departure runway 10 left, Puka Jamo Zipa, frequency control 120.8, Scott 1560, Europa Zero Sport. Scott 5167. They want to call me, stop and push back. I told you. Foram 246, desça para 2000, está autorizado ele. 2000 autorizado ele, 246, portaria estabilizada. No solo aos 38, Alfa Juliette, portão 9, tá livre. Alfa Juliette, portão 9, 4235. Estabilizou azul 2782. 782 na final, cheque trem, torre 1, 1895. 1895, 2782, virada, boa noite. Torres Salvador, muito boa noite, azul 2782 estabilizado na final. 2782, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 079, ajuste no 08. Livre pouso na 10, azul 2782. Romeu Charlie, Alfa Charlie, dia sem restrições para 2000, está autorizado ali. 5 informação, Romeu, está em missão de transporte de ferro. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, controle Salvador, vou ir direto Duna, desça para 6000, ajuste no 08, LS, X-ray, pouso pista 10. Estamos para 6000, posição Duna, ajuste no 06, Serra, Tango Delta. Estabilizado, Mike 3, gol 1-2-4-6. 2-4-6 na final, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, gol 1-2-4-6. Gol 1-2-4-6, aguardando pista livre, continua a aproximação, pista 10. Mantenha a aproximação, 2-4-6. Azul 2780, no solo 143, prossegue Alfa Kilo. Pátio 3, não foi informada a posição, fica atento ao sinalizador, nessa frequência. Gente, Alfa Kilo, Pátio 3, mantém essa frequência, 2782. Uno 246, pouso autorizado, pista 10. 150 graus, 059. Livre pouso na 10, 1246. All insert in all altimeter 1018, clearing to 8000, arrival runway 10. Metro 1018 is in 8000, Vectin 10 Cubana 1318. For the 1338, say your speed. Speed 2900 Cubana 1338. Roger. Resolution 2250, number 4, the land. Resolution 250 Cubana 1338. Delta, passa 1 a 0 1300, desça para 4000 e mantém a velocidade para a coordenação do tráfego. Sendo 4000, mantendo a velocidade, Delta, Delta. Para o Serra Tango Delta. Ajuste 1018.8. 10018, Serra Tango Delta. Eu sou de órgão 4980. Azul 4980. Civil, ajuste 1018, chegada. Confirmando o déficit para 9000.018, chegada. Bom, sim, muito obrigado. Salvador, Xané, 6303, emitido de coordenação Guarulhos, 6380, gate 4. 6303, só o instante, papi. Pro 246 no solo aos 47, direita, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, pros 2, 1246. Desça pra frente. Gente. Controle de Salvador, 1970, passa 178950, sentido da informação, Romeu, boa noite. Boa noite, 170, desça para 6000 na chegada Mar e ajuste 1008. 6000 na chegada Mar, 1008, 170. Solidaria Pro de Tapio Duna, com 1170, gol? É, compra a chegada para evitar a espera. Gente, 1170, essa chegada. Opa! Pelo 6224, desça para 7000, chegada a Mari, ajuste 1008. 7000, chegada a Mari, ajuste 1008, 6224. 11338, reduce your speed in 2220, now you're number 3 for landing. Precisa fit 220 Cubana 1338. Papa Charlie bloqueou Duna, tá na final o controle. Sim, checa o trem, chame torre, 11895, Charlie Alpha Charlie. 7295, boa noite. Delta, Tango Delta, desça para 2000, está supervando ele e está para. É 2000, livre aliança, vai botar aquele exato, Delta, Delta. No 40 graus, 059. Pouso autorizado, pista 10. O Charlie Alpha está autorizado, cancela no externo, pouso na 17. Ok, informe para o cancelamento. Tomara para o cancelamento, Charlie Alpha. One 1338, reclean to 4000, no restriction. 4000, no restriction, Cubana 1338. O 1170, desça para 5000. 5000, 1170. 01, aguarde. Tráfego irá passar em retaguarda, tráfego da Europa. Para o posto de espera, será autorizado na sequência. Quando passagem de tráfego, será utilizado na 549. Proponho cancelamento, Charlie Alpha Charlie. Não há tráfego a reportar, cancelou agora o 51. Reporte na final do 7, Charlie Alpha Charlie. Reportará final do 7, Charlie Alpha Charlie. Tower, we don't need this small 95. Roger, holding point runway 10, unit 1018. By India in contact 18.95, Europa 04, point 8. O 6313 está aguardando apenas confirmação do código transponder pelo centro Recife, que não chegou aqui pra gente, eu fiz a coordenação e o centro está procurando com a sala plano de voo. Pode ser, agradeço pela gentileza, está na guarda aqui o 6313. Cubano 1338, and now you are passing 8000, descending, no restriction until 2000, over. No restriction to 2000, Cubana 1338. A passagem do 330 da Europa está autorizado o pushback. Após a passagem do 330 da Europa, está livre o pushback, acionamento azul 4980. Velocidade 250. 250, número 8, para pouso, seja o 7. O 1170, início de vetoração para o sequenciamento, esquerda proa 010, falha de comunicações, Simbra, magnética 90. Esquerda 010, emite, Simbra 090, bom nome, 1170, encaixe falha de comunicações. Afirmo, autoriza a descida do gol 1170 até 3000. Descida é 3000, 1170. Tango Delta, está autorizada a aproximação e ali é. Livre e ali é, Tango Delta. Ciano 6224, desça para 5000. Comi hoje, né? 6224. 3178, desça para 6000. 6000, 3178. Livre backtrack, reporte externo, pega o Delta, está 5 milhas para o externo, reduza para aproximação, cheque para pouso, torre 11895. Reduzindo para aproximação, acima a torre, 10295, terra, pega o Delta. 11338, clear the ILS approach. Clear ILS approach, Cubana 1338. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Serra, Tango Delta, continua a aproximação, pista 10, ajuste no 08, 130 graus, 629. Confirme se recebe para seguir pouso no 0 ou circular. O Delta, quando o passo na distância, pode ser cancelamento, tirar a base pela direita e pousar para o 17, Serra, Tango Delta. Afirmativo, então reporte cancelamento, Serra, Tango Delta. Recordar para cancelamento, certo, André? O 1170 direita, proa 070, próximo vetor será para interceptar o localizador. Direita 070, 170. Direita proa 085 para o localizador, livre LS em descida para 2.000 pés e aguarde transferência. Direita 085, 2.000 pés, autorizado LS, voo 970. Deu no 6224, vetoração esquerda proa 3620, falha de comunicações, oi Simbra, magnética 110, velocidade torre 20. Esquerda proa 360, limitando pela 190 de Simbra, velocidade 220 nós, 6624. 11338, 5 miles pass over the altar, reduce for approach, perform landing check. Intact the tower, frequency 118, liner 5 for landing instructions, over. 118 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, está alterando o recinto. Voo no 888, mantendo pro... Chama a torre 18895, azul 4980. DV Tax, ponto de espera no 0, ponto de espera 1895, azul 4980. 360, caso de falha, vou acertar no 1190, mais ou menos. Segundo Delta, pouso autorizado no 7130 graus, 079. Limitou o voo quando acerte a Serra Tango Delta. Mantenha 5.000. Manter 5.000, achando a 6224. O 1170, localizador, aguarde transferência. Aguarda 1170. Desça para 2.000, retoração, proa 210, limite ao localizador. Proa 210, limite ao lote, descendo para 2.000 nessa proa, 1888. Oceano 6224, vai cruzar o localizador. Gente, Oceano 6224. 1-0, decolada a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-2-0-8 controle, 5-4-0-7 transponder. Canaã 6-3-1-3, autorizando o nível 3-0 para Guarulhos, decolada 1-0, da El, Leda, Motiva, Ampedro 1-0, Taubaté, 1-2-0-8-5-4-0-7-6-3-0-3 Canaã. O 1170, 4 milhas para o externo, reduz a cheque 3, chame torre, 1-1-8-9-5, 1-1-7-0. 2-9-5, 1-1-7-0, boa noite. 0-2-8, Rio Grande do Sul. 4-0-8, ligou para 0-8-4. Livre LF, aguarde transferência. 150, aguardando transferência, limitado pelo lote, voo 1-8-8-2. Aproximou 150 para interceptar o localizador. 150 para interceptar, voo 1-8-8-2. Pelo 6224, direita, proa 1-0. O próximo retorno será para interceptar, terça para 3.000. Curva direita, proa 1-0, descer para 3.000, aguarda no último vetor, chama 224. Na 3178, direita, proa 050, banda de comunicações Simbra Magnética 140. Desça para 4.000. Desça para 4.000, proa 050, caso de falha, intercepta via Simbra, a Magnética 140 na 1-8-0, Europa 084, proceed as clear. Europa 084, control, radar contact, proceed as clear. Avalia. Oceano 6224, curva direita, vai da proa 130, desça para 2000, autorizado em LS, aguarde transferência. Desça para 2000, 130, autorizado em LS, Oceano 6224. Salvador, outra 3305, chegar aqui acionamento. 05, autorizado, chega pro táxi. Vai chamar táxi 3305. Aí chegou 1970, informação Romeu, passa nível 230 para 1950. 1970, desta para 8000 na chegada mais. 8000 na chegada mais, igual 1970. Afirma, ajuste no 098. No 098, igual 1970. 3178, velocidade 210. É, 210, 3178. Estabilizou, com 1-8-8-8. 1-8-8-8, na final, cheque o trem, torre 1-8-9-5. E 1895, obrigado, uma boa. É, Salvador, eu passo 08. Confirma, we are clear, climb 350. Yes, you are clear. Roger. Evening, Cubana 1338, on Echo. Cubana 1338, taxiway Alpha, mantém before taxiway Juliet. Alpha, mantém before taxiway Juliet. Direita 1-0-0-3-1-7. Tendo 6224, reduza para aproximação, cheque para pouso. Para a aproximação, chega 6224. Para o 3305 na escuta? Para o localizador, desça para 2000, livre LS. 20 para o localizador, desça para 2000, livre LS. Base, está autorizado o pushback, o TAN 305 no portal 5. 05, informação Romeu. 1723, desça para 6000, chegada a Bonf 1018. 6000, na Bonf 1018, vamos até 23. 19 na Cuba, o TAN 305. 70, boa noite. Torre Salvador, gol no 888, muito boa noite. Guardando pista livre no 888. Afirmativo, tá baixado e checado. Juliet Gate 11, Cubana 1338. Agora vou em Duna para o ILS. 4.019, direto Duna, do 970. Para a 09 na escuta, o ajuste do altímetro agora no 019. Os caras, será possível decolar o senhor entre esse pouso e a próxima aproximação aqui? Obrigado, 4.970. 1888, 140 graus, 629, pode autorizar. Tenso no 888. Gente, reporte no externo 6224. Reportar no externo, hoje na 6224. Afirmo, reporte pro táxi 3305. Está com 161 a bordo, 4 horas, altera no galhão, 4 horas e meia. Reporte passando externo. Cortará, 3105. Gente, continua a aproximação e vai pista livre. Continua a aproximação, chega 6224. 1-888, no solo 07, direito 1219. 219. Solo, boa noite, boa noite, 88, aqui no comando. 1-888, segue via Alfa, Kilo 43, posição 1 no Lima. Atentando a chuva, 3, posição 1 no Lima. Oito, prossegue Kilo, atente pelo sinalizador, o 1-888. Prossegue via Kilo, atento ao balizador, 1-888. 1-170, mantém a da Juliette. Vai mantendo a Juliette, 1-170. Solo, a posição prevista para o 1170, por favor. 08. Obrigado. SRC até 2.000 pés, do 970. Salim, 3178. Vai dar 3178. Europa 084, can taxi center, frequency 126.85, over. 126 A center, A5 is receiver center, Europa 084, bye. Aos 09, direito 1219. Direito 1219, chega 324. Chega 324, vai livrar na última direita. A porta ao livrar, o chega 324. Coitado, o chega 324. 3178, reporte na DA. Reportará 3178. quanto se crede que faz, vai. Volta 3305 para o táxi com 126 a bordo, 314 Salvador. Segue via Engenho Alfa no ponto de Esperadão no 0, Torre 1, 1895, QNH 108. De Alfa, Montera 10, 2953, 305. 170 após o TAN, ingresso Juliette, porta 8. Após o TAN, Juliette 8, 170. 4980 Lima, tem pista 10. A Lima tem a pista 10, azul 4980. Espera, 6224, afirmativo, falou que livrou o pouso, vai passar por 1209. Afirmativo, 1209. Obrigado, boa noite. Saída Coral. Zuno 78 ao 11, direito no 219. Salvador 3178, segue via Alfa, chamando para Juliette. Alfa chamando para Juliette, 3178. Xenemia 224, segue a nave da TAM via Alfa, chamando para Juliette. Alfa, antes da Juliette, que é 6224. Agem para o azul 4950. 4959, Ilhéus, Copia? 959 para Ilhéus, Copia? Copia. Salvador Ilhéus, 140 autorizado, via Golfo 677. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1208 controle, acione 0274 no transponder. Para 4002 para Paulo. Tem restrição para 4000, ciente da sequência Gol 1723. 8, transponder 0274. Correto, senhor, fundamento. Autorizado, alinhar e manter pistão no zero. 63, 03. Sim, mantém, 63, 03. Solo 170, está mantendo posição, aguardando o sinalizador. Gente, tem que contar com a FAE. Obrigado. 3178, Juliette, portão 06. Tené 6224, Juliette, portão 3. Azul 4980, o controle, contato radar. O senhor reportou transporte de órgãos vitais? Afirma, senhor. Está transportando órgãos vitais, o azul 4980. Suficiente. Após 2 mil pés, vou ir direto para o Romeu Força 018, encurtando a sua trajetória na terminal Salvador. Após 2 mil, voa o Romeu Fox 018, o azul 4980 metros. Trecho de decolagem autorizado, 120 graus, 6200. Livre de decolagem, 120, 63. 3305 está pronto, considerando zero. Ali mantém fechamento. E mantendo zero, 3305. Torre Azul 5001, autorização Guarulhos 320. Gentileza, chama o solo em 1219. 219. Solo, boa noite, Azul 5001, autorização Guarulhos 320. 5001, Salvador Guarulhos 300, autorizado via Ampla Azul 10. Setor da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208 controle, acione 5404 no transponder. Segue conforme saída da Elmea 33. Positivo, contato radar estabelecido. Após 2000, pode voar direto Leda, Leda Monte. Direto Leda e após Monte 633, obrigado. Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Israel Leda Mótiva, 5404. Correndo, chegou a buscar o acionamento. Controle Salvador, 3305, Puka Aru, 1600. 3305 é o controle, contato radar. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou na 70, uma milha do esquerdo, pista 10, trem baixo travado. Autorizado pouso pista 10, 120 graus, 07 nós. Livre pouso pista 10, igual nós, 70. Azul 4985, IFI 1285. 2685, boa noite, obrigado, Azul 4985. Oi. Localizador com Campa Vista, Gol 9723. Cliente 1723, final, cheque 3, torre 1, 1895. 1895, obrigado. Salvador, Gol 1723, 3 milhas do externo, visual com campo. 1723, continue a aproximação, pista 10, aguardando pista 10. Aguarda, 723. Controle Salvador 6313. Liga. Tem uma possibilidade de voar motivada presente, para minimizar um atraso aí. Aguarde. Aguarde, obrigado. Salvador, 6305. Boa tarde, mano. Vou chegar. Oceano 6313, direto pro base. Pro base, muito obrigado, senhor. Valeu. 3305. Na escuta, 05. Esqueci de você, não. Pode voar pro Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. 723, aguardando o estrelinho. Aguarda o estrelinho, 723. Salvador, boa noite, bom no 970, livrou. 970, segue via Alfa, chamando a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, 970. Zero, gol no 723, vento 120 graus, 071. Livre pouso, pista 1-0, gol no 723. Oceano 6313, chame Recife, 1251. 251, 6313, muito obrigado pelo ótimo trabalho, senhor. Boa noite. Boa. Solo Azul 5001, posição 9, puxa acionamento. 09 está livre, chame para o táxi. Autorizado, 5001. Sete. Sete, 23, um solo aos 24, 219. 219. Solo gol 1-7-2-3, livrou. 1-7-2-3, segue via Alfa, Chimenez da Juliette. Alfa, chamando a Juliette, 723. Para 3305, chame Recife no 2685. Recife no 2685, 3305. Juliette, com 9723. Juliette, portão 4. Portão 4, com 9723. Para o táxi, o 5001, 120 a bordo. 4 horas e 40, alterna Ribeirão. O 5001, autorizado táxi via Engen Alpha. Ponte Esperadão 10, Torre 1, 1895, NH 10019. 20 via Indy Alpha, Torre 1895 e o ajuste no 019, 5001. Salvador, 4959 da Azul, para o Augusto, né, questionamento. Autorizado, chame para o táxi, 4959. Chama o táxi, 4959. Boa noite, Salvador, Romeu. 868 Salvador, desça para 4000, Roituna, ajuste no 09. 4000, Roituna, 09, boa noite, Salvador. 9973, copia para Confins. Copia Confins, 09973. Salvador Confins, 360 autorizado, via Ambers Lu 21. Decolada 120, primeira curva à direita, saída arbor, elétrico. 1208 controle, acione 54, 105 no transponder. Prezado Consinvio 360, Pesuba 2, vamos decorar 10, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 208, transporte 5415. Será uma 973. Correto, chama para pushback, sinamento. Mas. Salvador, ajuda aí 4459 para o CAPS, 44 pessoas a bordo, para a Caju Alternativa com 3 horas e 30. Segue via Indy Alfa no ponto de Esperarão 10, Torre 1-1895, QNH 10-19. Indy Alfa, ponto de Esperarão 1845, para o CAPS. Contato radar, após 2000, voe Leda, Leda, Mótima. Após 2000, direto Leda e Mótima, Azul 500. Azul 4959, ponte Pedro 10, outro. 4959, autorizado a linha aí decolar. Pista 10, 150 graus, 059. Aliás, Sideral 9973, pushback saneamento. Autorizado, chegue pro táxi.